tema da palestra de hoje é Evangelho e Vida. Quando eu pensei sobre esse tema, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma pergunta. Como que o Evangelho pode ser útil na nossa vida? O Evangelho, nosso dia a dia. O Evangelho, às vezes, é um livro tão difícil de ler, de entender. Como que ele pode ser útil? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse que nós temos, escrito por Allan Kardec, aqueles que não conhecem, ele tem citações do Evangelho e explicações, esclarecimentos. Ele nos ajuda a entender o que, que Jesus tentou falar para nós com uma linguagem mais simples. Porque Jesus, ele falava muito por parábolas. Então, nesse Evangelho, a gente encontra um esclarecimento sobre o que, que Jesus quis dizer com aquilo, o que, que Jesus quis nos ensinar. E todas as outras passagens que tem também no Evangelho, algumas estão aqui, para que a gente consiga colocar na nossa conduta do dia a dia a moral de Cristo. O que, que seria colocarmos no nosso dia a dia a moral de Cristo? O Evangelho, ele está aqui e ele é bom para que a gente lembre exatamente o que Jesus tentou passar para nós. E ele ensinou muita coisa. E nesse corre-corre, nesse dia a dia, nas dificuldades, a gente acaba esquecendo. E muitas vezes a matéria, ela acaba nos ajudando a termos sentimentos que não são tão positivos para nós. A busca pelo material, a busca pelo ter, às vezes se sobrepõe à busca pelo ser. E o Evangelho faz com que a gente lembre, opa, só um pouquinho, o que, que nós estamos fazendo? Então, o Evangelho, ele está presente na nossa vida toda vez que nós tentamos fazer o que Jesus nos ensinou. Toda vez que nós lembrarmos do que Jesus nos ensinou, nós estamos, de certa forma, usando o que está aqui dentro desse livro. Uma conduta, tem esse livro aqui, Conduta Espírita, escrito pelo Valdo Vieira, e ele foi orientado pelo André Luiz. Aqui ele fala, não é algo que a gente tenha que se preocupar. São considerações importantes para que a gente possa ser mais espiritual do que material. Então, essa conduta espírita reúne várias sugestões de como nós podemos melhorar o nosso dia a dia, como nós podemos nos conduzir melhor no nosso dia a dia. E a conduta espírita no lar diz o seguinte: ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe coparticipam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem, através de preces e comentários em torno da experiência diária, à luz dos postulados espíritas. O que, que isso quer dizer? Que seria interessante, uma vez por semana, nós pegarmos o nosso Evangelho, abrirmos ele, lermos o que está escrito, e juntamente com alguém que coparticipa, que significa que acredita tanto quanto a gente no que está escrito aqui, pegar com essa pessoa e discutir, refletir, analisar aquela leitura. E tentarmos entender por que, que aquela leitura caiu nas nossas mãos naquele momento. Eu acredito que nada é por acaso. E a vida me mostra isso todos os dias. O que acontece não é por acaso. Se nós abrirmos o Evangelho aleatoriamente e ali tiver um ensinamento que nos chama a atenção, às vezes até a gente fecha e se assusta, porque, nossa, como pode? Ou às vezes a gente se ofende, ou às vezes a gente acha que não tem nada a ver, a gente tem que refletir. Por que que nós devemos refletir? Porque se aquilo veio para nós naquele momento, é porque de alguma forma nós precisamos pensar sobre aquilo. E esse livro pode ser um amigo nosso. Um amigo nas horas do desespero, um amigo nas horas da alegria, não apenas do desespero, também da alegria. Também lembrarmos de agradecer. Na hora da dúvida, o que que eu faço? É uma maneira de orar, de rezar. Ler, refletir, analisar. E, principalmente, tentar colocar o que a gente leu para o que nós estamos passando, para aquilo que nós estamos sentindo naquele momento, para aquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Então, o Evangelho é útil na nossa vida se nós considerarmos nossa conduta e tentarmos colocar na nossa vida um pouquinho mais da presença de Jesus. Nós estamos hoje no véspera de feriado de Páscoa. Páscoa é a ressurreição. Nós falamos em reencarnação. Eu recebi uma mensagem muito bonita e eu gostaria de compartilhar com vocês, que chamou a minha atenção, porque ela dizia assim: Páscoa, época de ressuscitar um sorriso. Época de ressuscitar o perdão. Época de ressuscitar o amor universal. Eu achei tão lindo. Vai além do que às vezes a gente se coloca: ah, Cristo ressuscitou, vamos relembrar daquilo, e é isso. Vai além. Ressuscitar o quê? Às vezes a gente precisa ressuscitar exatamente alguma coisa na nossa vida e a gente não se dá conta. Então, nesse feriado de Páscoa, onde tem uma energia toda, porque quem é católico e acredita na ressurreição, aqueles que acreditam na reencarnação, aqueles que não comemoram a Páscoa, porque existem religiões que não comemoram, todos esses, eles estão parados nessa sexta-feira. A gente para, porque fecha, o mercado fecha, o comércio fecha. A gente não vai trabalhar amanhã. Então, que amanhã seja um dia de nós ressuscitarmos algumas coisas que, por causa do corre-corre, a gente não tem tempo. Então, vamos tentar entrar nessa energia de ressurreição e vamos tentar pensar o que que nós precisamos ressuscitar na nossa vida. O que que a gente precisa trazer de volta para a nossa vida. A importância de nós termos na nossa vida a harmonia, a importância de nós termos no nosso lar alegria, amor, perdão, entendimento. Vale a pena pararmos nessa época do ano e refletirmos sobre tudo isso. E pensarmos, o que que eu preciso trazer de volta? Que nessa corre-corre se perdeu. Que nessa busca, às vezes, incansável pela matéria, a gente acabe deixando outras coisas de lado. É importante, sim, a matéria, mas ela não é fundamental. É importante, sim, termos conforto, mas isso não é tudo. Porque o que que vale para nós termos aquela cama quentinha, fofinha, perfeita, decorada, com lençol, combinando com o tanto, aquela coisa que a gente vê na revista que é lindo, se o nosso coração está cheio de rancor, de ódio, de mágoa? Vocês acham que aquela beleza toda vai ajudar? Vai nos dar o conforto? às vezes um sofá velho, se nós estamos em paz e estamos com um sentimento de amor universal, eu garanto para vocês que a gente descansa muito melhor do que se nós estamos com o nosso coração pesado. Então, vamos com esse espírito de ressurreição, lembrar do que Cristo nos ensinou, lembrar do que está aqui no Evangelho e trazê-lo para a nossa vida. Amanhã é um belo dia para fazermos isso. Amanhã é um belo dia. Mas começamos hoje. Porque o amanhã, se nós deixarmos para amanhã, a gente nunca vai fazer. Então, vamos já entrar nesse espírito de feriadão, de Páscoa. E além de trocarmos chocolates e presentes, vamos tentar também colocar amor, harmonia, aquilo que está aqui, que de uma forma muito bonita Jesus demonstrou para nós, pelo exemplo dele.